Uau, é bom demais saber que Deus é apaixonado por cada um de nós. Não é verdade? De repente seu pai não te curte bem, ou você não tem um bom relacionamento com ele, e é gostoso saber que Deus te ama. Porque quando a gente não é amado pelos nossos pais, ou não tem um bom relacionamento, a gente tem mania de achar que Deus também não nos topa, ou não nos ama, né? Principalmente quando a gente chama Deus de pai, e a gente tem dificuldade de repente com um pai. A gente fica pensando assim, ai, Deus não me ama. Não, Deus te ama pra caramba. Você sofre bullying lá na universidade e fica pensando que você, que ninguém gosta de você e não tem valor nenhum a sua vida. Eu quero dizer que Deus te ama pra caramba. Foi por você que Jesus morreu na cruz. Então, querido, se ele fez isso por você, é sinal que você é alguém muito especial. Não é verdade? Não deixa o diabo lançar sobre você compreensões equivocadas. Como essa, ah, Deus não se importa comigo, nada deu certo na minha vida. Não, não permita isso. Você pode estar passando por um perrengue agora, mas as coisas vão mudar. As coisas vão mudar para melhor. Amém? Diga comigo, as coisas vão mudar para melhor, mas diga com mais convicção, as coisas vão mudar para melhor na minha vida, na minha família. Toca no ombro do seu irmão que está do seu lado e diga assim, as coisas vão mudar para melhor, só esperar, as coisas vão mudar para melhor, viu? Você vai sorrir ainda, você na galeria, você vai sorrir muito, muito, muito, muito, muito. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Oh, Deus é lindo. Alegria estar aqui com vocês nessa noite. Tivemos já algumas celebrações, duas celebrações pela manhã e Deus nos visitou poderosamente. Agora mesmo está acontecendo mais duas outras celebrações lá no nosso campo do Barão e da Coronel Veiga. E esta aqui, então, é a quinta celebração desse dia. Deus é maravilhoso. Então você que está aqui conosco, seja bem-vindo. Você acertou no lugar onde escolheu para estar esses momentos. Você acertou no lugar, na escolha do lugar, você é muito bem-vindo. Amém? A gente teve um probleminha com multimídia que nos atrapalhou e vai nos atrapalhar um pouquinho na prédica, mas as coisas podem ser consertadas quando a gente tem longanimidade, disposição para ir em frente, tá bom? Olha, o pastor não esqueceu da oferta, vai ser no final, tá bom? Não o pessoal aí da economia, vai ficar, pastor, esqueceu da oferta. Tem uma determinada igreja, eu fui quando era jovem numa determinada igreja, e lá eles tiraram a oferta 5 vezes. Eu falei, meu Deus, eu já estava duro para dar uma oferta só, e 5 vezes, né? Caramba, é difícil. Então, aguarda. Lá no final, você vai prestar a sua adoração. Amém? Glória a Deus. Ah, pode acender as luzes. Obrigado, viu? A gente vai agora recorrer ao encontro de 2 textos extremamente significativos. Eu vou precisar que você use a sua Bíblia, não importa se ela esteja fisicamente, papel ou digital, você vai precisar usar a sua Bíblia. Amém? Glória a Deus! A gente está sendo multimídia, isso vai nos dificultar. Eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos ler 2 textos. E esses 2 textos nos remetem a um acontecimento incrível, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Um acontecimento que vai marcar toda a humanidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 em diante. Eu vou aguardá-lo. Eu sou longânimo, né? Então eu vou aguardar 5 segundos. 1, 2, 3. Me lembro quando jovem, eu conto uma história, dá mais tempo para você, amém? Mas não é Atos, não. É Sofonias. Aí não, pastor, aí pegou pesado, né? É Atos mesmo. Eu me lembro quando eu era criança e a gente acordava cedo, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu lembrei da Rádio Relógio do Brasil. O pessoal que tem mais de 20 anos sabe que tinha Rádio Relógio, né? E a todo momento era hora, minuto a minuto, e vi uma história, né? Ficou guardado. Então, 4, 5, amém? Deu mais de 20 segundos. Atos capítulo 1, versículo 9, o texto diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, Jesus foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois anjos. Em algumas traduções está escrito dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido, em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Eu vou ler outra vez esse versículo. Os anjos falaram o seguinte para os galileus, os discípulos, a parte final do versículo: esse Jesus que vocês viram sendo recebido lá em cima no céu, há de voltar assim como para o céu foi. Ele há de voltar. Agora, abra comigo o texto de Mateus, capítulo 24. O capítulo 24 de Mateus é enigmático. Capítulo 24 e 25 nos remete para um tempo que a gente chama de tempo apocalíptico, ou tempo final. Então, ele é muito enigmático e você tem que ler com muita calma, com muita oração. Mateus 24, versículo 29. Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Versículo 30. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, Jesus, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Não fecha a sua Bíblia, porque a gente vai percorrer vários textos e você precisa manusear o texto bíblico. Amém? Feche os olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor já se encontra neste lugar, mas nós precisamos agora de uma revelação profética, de algo que venha do céu. O assunto é complexo, Senhor. O assunto que o Senhor quer trazer à igreja é cheio de complexidade. Então, Pai, venha com teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que repousou nos profetas da antiguidade, e esteja sobre o teu servo nessa noite, sobre essa igreja, em nome de Jesus nós oramos. Como eu falei, queridos e queridas, os dois textos nos levam, nos remete a um acontecimento incrível que vai marcar a história da Terra. Os textos nos falam sobre a segunda vinda de Cristo. E antes da gente aprofundar nisso, me permita compartilhar algumas percepções pessoais. E a primeira coisa a ser destacada é que eu percebo que, ainda que o assunto, a segunda vinda de Cristo, seja extremamente importante, a gente percebe que esse tema não consta da prédica de grande parte dos pregadores da atualidade. Faz um bom tempo, Isabel, que bom ver você aqui, viu? Deus te abençoe, cabelo de fogo ali, está bem apocalíptico, glória a Deus. Alguém dá um abraço, Isabel, ela passou por uma cirurgia, e depois da cirurgia, a primeira vez que ela vem à igreja. Dá um abraço, vamos aplaudir. Ela é muito importante para a nossa igreja. Glória a Deus, desculpe essa parada, me recebeu lá na casa dela com um lanche maravilhoso, querida. É pena que eu não fiz jejum. Aleluia, falar em lanche maravilhoso, é um lanche apocalíptico. Eu fui na casa da Márcia e do Jorge, que lanche abençoado, me fizeram uns quitutes maravilhosos, eles pensaram que eu ia deixar sobrando na mesa, aí no final, meu pai sempre ensinou para não deixar sobrar nada, não é verdade? Aí eu falei, eu posso levar para casa um pedacinho? Saí com uma cesta de piquenique. Deus é bom demais. Vamos voltar para o assunto de hoje, então, vamos lá. Como eu estava falando, ainda que o tema, a vinda de Cristo, seja de extrema importância, é central no texto sagrado, a gente percebe que esse assunto, esse tema, não faz parte da agenda de alguns big pregadores dessa contemporaneidade. Faz tempo que você provavelmente não ouviu sobre a vinda de Jesus, porque não dá ibope. Alguns colegas dizem o seguinte, olha, na minha igreja eu só prego assunto light, porque se eu pregar de forma muito forte, se eu trouxer assuntos que lançam preocupação sobre o rebanho, o pessoal não vai voltar. Então eu sou obrigado a pregar coisa light, querido, eu não quero tomar leitinho, eu quero comida sólida dada por Deus. Amém, glória a Deus. Então, ainda que esse assunto venha incomodar algumas pessoas, para algumas pessoas falar da vinda de Jesus é um assunto pesado, eu advogo a ideia de que o assunto que deve permear a pregação na igreja é tudo aquilo que está nas Sagradas Escrituras do Novo e do Antigo Testamento. Eu tenho que pregar Jesus. É o nome dele que tem que ser adorado. É o nome dele que tem que ser exaltado. Amém? Eu já compartilhei que eu tenho uma enorme dificuldade quando eu passo em frente a algumas igrejas e lá está o retrato, a foto do seu líder, do pastor, do apóstolo, quem quer que seja. Isso machuca o meu coração, porque é o único que merece ser adorado, exaltado e está no outdoor é o nome dele, o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, querido, não se deixe enganar pela aparência. Deus quer te levar nessa noite ao encontro de algo mais profundo que vai lhe dar condição para suportar os momentos mais difíceis. Vamos voltar agora ao texto de Atos, né? O texto de Atos diz que após a ressurreição de Jesus, a comunidade dos discípulos foi reunida lá em Betânia pelo próprio Jesus. E essa comunidade presencia algo incrível. Jesus havia sido morto, foi condenado, crucificado, morto. E aquilo que eles não esperavam, alguns não esperavam, acontece. Jesus é ressurreto, é ressuscitado pela glória do Pai. E agora, então, Jesus ressurreto os convida para uma última reunião em Betânia, um local onde Jesus costumava estar. E naquele momento, reunido em cima do monte, os discípulos viram algo incrível. Atos 1:11, os discípulos então viram Jesus sendo elevado aos céus diante dos olhos dele. Em algum momento as nuvens cobrem Jesus, que é recebido lá na glória, e de repente dois anjos aparecem aos discípulos reunidos naquele lugar e dizem o seguinte para os discípulos: esse Jesus que dentre vós foi recebido lá em cima do céu, há de voltar como para o céu vocês o vieram, o vistem e viram ele ir. E essa notícia trouxe uma alegria tremenda, ainda que durante algum tempo Jesus tenha tocado nesse ponto, dizendo que ele ia preparar um lugar para a sua igreja, para os seus escolhidos, com o evento da Páscoa, com a morte de Jesus, a comunidade de fé ficou meio que abalada. E agora eles estão vendo Jesus indo embora. E em seguida, essa palavra trouxe esperança e alegria quando os anjos falaram: ele vai voltar. Jesus vai voltar. Olha para o seu irmão, fala como um profeta. Olha no olho dele. Está olhando no olho, né? Olha no olho, Jesus vai voltar. Ah, quem sabe você encontra seu príncipe encantado aí, né? Mas se você sentir algo diferente ao olhar para o irmão ou para a irmã, verifique se tem algum anel. Se tiver anel, chuta que é laço. Amém? Glória a Deus. Ele vai voltar. E a gente precisa, então, responder algumas perguntas. Como que isso vai se dar? Quando será? Será que eu posso afirmar quando Jesus vai voltar das nuvens? De que forma se dará a vinda de Jesus? E quais os sinais precederão a vinda de Cristo? Estas e outras perguntas nos dariam aqui 10, 15 pregações e a gente vai tentar responder parte delas em 30 minutos. Combinado? Se eu passar de 30 minutos, dá um glória a Deus bem alto. Toda vez que eu recebo pregador, e antigamente nós, pastores, sentávamos no altar, né? E o pregador convidado, quando ele demorava, o código é um glória a Deus diferente, né? Eu tenho dois tipos de glória a Deus: um glória a Deus para parar de falar e um glória a Deus para exaltar o Senhor. E quando o colega estava falando demais, era glória a Deus. É um glória a Deus mais seco. Aleluia. Eu certa vez estava pastoreando uma igreja lá em São Paulo e um colega muito amigo nosso deve estar nos ouvindo, quem sabe pela internet. E o culto demorou, era um culto de aniversário, tinha coral, tinha conjunto, antigamente tinha tudo isso na igreja. Era maravilhoso, né? E aí o culto demorou pra caramba, e ele estava muito chateado, porque quando eu passei a palavra para ele, devido às circunstâncias, era quase 9 horas. Aí ele falou assim para mim: Marco, eu também vou pregar minha prédio do início ao fim, não vou diminuir o tempo. E ele nos segurou 55 minutos. E ninguém aguentava mais. E aí, quando terminou o culto, eu dei um abraço nele, eu falei: nunca mais te convido para pregar na minha igreja. Eu nunca mais te convido para pregar na minha igreja. Vamos lá, então. Para a gente responder essas perguntas que eu citei e outras, a gente precisa ir lá ao capítulo 24 de Mateus. Abra agora Mateus capítulo 24. Porque a partir de agora você vai se deparar com informações vitais. Preste muita atenção ao que será dito a partir desse momento e a gente vai usar o livro de Mateus, o capítulo 24. Ele será a nossa referência. O livro de Mateus nos informa que, num determinado momento, os céus vão se abrir e toda a terra, então, verá Jesus vindo sobre as nuvens. Está lá em Mateus 24, 29. A gente leu esse texto. Olha o que o texto diz. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus também nos informa que isso vai se dar no momento em que ninguém ou que poucos estarão esperando. E aí a coisa começa a ficar complicada. Quando menos você esperar, numa época onde ninguém estiver falando disso, quando menos esperarmos, então os céus vão se rasgar e o Senhor vai descer das nuvens. E inicia, então, um período muito especial na história da humanidade. A Bíblia também salienta que isso vai se dar, como eu afirmei, quando ninguém na terra estiver esperando. O versículo 36 de Mateus 24 diz isso. Acompanhe. E naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu. Alguém que disse: olha, recebi uma revelação de quando Jesus vai voltar, é mentira. É falso profeta. Amém, querido? Pode ter aparência de santidade, aparência de poder. Lembre que o anticristo também faz sinais. O diabo opera sinais. Então, não se iluda com sinais. Não se iluda com sinais. Não são os sinais que validam o ministério. Não são os sinais que validam uma igreja. O que valida uma igreja é a sua fidelidade a Jesus. Amém? Você pode dar glória a Deus? Aí o texto continua. Naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Jesus falando. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, lá o dilúvio de Noé, se lembra dessa história? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Quando eu falei para você que a coisa começa a ficar mais quente, porque a gente está vivendo um dia muito parecido com esse. Ninguém fala nesse assunto, ninguém espera. As pessoas estão mais preocupadas em criar fortunas, em criar castelos. As pregações só falam de autoestima, de valorização da autoestima. E nesta noite você está ouvindo falar de algo especial. E o Senhor está nos dizendo, eu vou voltar. O versículo 42 diz, vigiai. Mateus 24, 42. Vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. A gente não sabe que hora isso vai acontecer, mas o texto bíblico de Mateus diz que antes da vinda do Senhor, que é certa, alguns sinais serão visíveis. Então, pelos sinais, a gente pode, então, compreender se está perto ou não a vinda dele. É como uma árvore, quando ela começa a dar fruto, as folhas, as flores começam a aparecer, é sinal que o fruto vai chegar. E você, então, fica esperando para colher frutos. E há alguns sinais que o texto de Mateus compartilha conosco. Primeiro o sinal, ou da lista elencada por Mateus, ele diz, antes da vinda do Senhor, aparecerão muitos falsos profetas e falsos cristos. A ideia de falsos profetas e falsos cristos não está relacionada só com um discurso falso, mas mais do que isso, com a ideia de pessoas que querem roubar a glória de Deus. Pessoas que querem ser exaltadas como Deus deve ser exaltado. Quando essa época estiver em curso, quando as pessoas se acharem mais do que especial, do que Deus, e atrair glória para si mesmo, afirmando que eles são enviados, que são o próprio Cristo, que merece a glória terrena, lembre, o Senhor está para voltar. Um outro sinal elencado pelo evangelista Mateus é que antes da vinda do Senhor, haverá guerras e rumores de guerra. Em toda a história da humanidade, as guerras sempre existiram. Mas é incrível como o mundo está perplexo. Eu não sei se você tem acompanhado a história dos jornais, o que está acontecendo. A gente nunca esteve tão próximo à Terceira Guerra Mundial. Agora mesmo a Europa resolveu investir alguns bilhões de dólares para se armar na espera de uma iminente guerra. Guerra e rumores de guerra, fome e miséria. A gente nunca viu tantas pessoas na rua pedindo comida. Mesmo Petrópolis, que era uma cidade tão tranquila, você não consegue andar na rua sem ser abordado pelo pedinte. A situação está complicada. Isso não tem a ver com o governo A ou governo B, tem a ver com o relógio do tempo. O relógio do tempo. Diga comigo, relógio do tempo. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Um outro sinal, são terremotos. Estava lendo um artigo de um determinado cientista e ele estava medindo a quantidade e intensidade de terremotos nesses últimos 50 anos. E ele, perplexo, concluiu que a quantidade de terremotos, a quantidade de abalos sísmicos tem aumentado de forma absurda nas últimas duas décadas. Terremotos. E o texto de Mateus diz sinais no céu e na terra. É claro que os textos chamados apocalípticos ou escatológicos são complexos. Usam muitas figuras de linguagem. Você não pode, não deve interpretá-lo literalmente. Estão me entendendo? Amém? Você tem que tomar muito cuidado, porque são textos que têm um estilo redacional diferente dos textos comuns. Os profetas são enigmáticos, porque Deus só revela-se aos escolhidos. As coisas de Deus não são perceptíveis àqueles que não são espirituais. Eles não conseguem entender. O conhecimento divino é dado àquele que é filho e filha de Deus, que está em santidade, em comunhão com Ele. E o texto diz que haveriam sinais no céu e na terra, E ele diz: o sol vai se escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. A Dimi Suega estava interpretando esse versículo e ele entende de que isso se refere ao fato de Jesus estiver vindo. A glória do Filho do Homem é tão grande que vai ofuscar o brilho do sol. O sol não vai dar a sua luz, nem as estrelas, porque a glória do Filho do Homem ofuscará esses grandes luminares. E quando o texto diz que estrelas cairão do céu, para Dimi Suega, ele diz, é como fogo de artifício, os céus estarão em festa, soltando fogos de artifício para dizer, ele está chegando. Ele, Jesus, está entre nós. Também o texto bíblico fala em conflitos familiares intensos. Eu não vou poder me deter a cada um desses sinais. Mas você sabe que os conflitos familiares estão cada vez mais intensos. A coisa está complicada. A sexualidade da rapaziada está estranha. Já reparou? Como nunca. E nós somos obrigados a tolerar situações complicadas em nossa própria casa. Filho contra pais. E há uma outra coisa. O texto bíblico diz de Mateus que antes da vinda do Senhor haveria perseguições aos verdadeiros cristãos. Durante um tempo, nós entendemos que perseguição significa impedimento de falar do nome de Deus, como aconteceu na janela 1040, nos países que se opunham ao cristianismo. Houve perseguição, houve prisão. E a gente sempre achou que a ideia de perseguição está relacionada a prender pastores, prender pregadores. E nesses últimos dias, Deus tem mostrado para muitos dos seus servos de que a perseguição é a partir do discurso que não é bíblico. Isso é, haveriam tantos pregadores pregando coisas que parecem que são bíblicas, mas que não são. E isso impediria do povo saber a verdade. Então, se você é um crente bíblico, você sofreria dificuldade entre os próprios crentes, porque você é alguém fundamentado na palavra. E a perseguição está em chamar você de tapado, de antiquado. Essa é uma nova forma de perseguição. O evangelho verdadeiro será sucateado nesse tempo final. Um novo evangelho que atrai multidões de muitas pessoas será pregado. E isso vai evidenciar, então, a perseguição aos verdadeiros e seguidores de Cristo. E terminando sobre os sinais, o texto diz que o amor de muitos esfriará. Haverá uma incontrolável insatisfação, angústia e perplexidade. E quando então o evangelho, o nome de Jesus, for falado em toda a terra, então virá o fim. Preste bem atenção. Após esses sinais e uma série de outros eventos, a Bíblia diz então que Jesus vai aparecer nas nuvens. Então todo olho o verá. E quando isso acontecer, e não está longe para acontecer, quando então Jesus vier sobre a nuvem, estará se dando o desfecho da história humana. E nesse momento final, algumas coisas vão acontecer. Nesse dia da vinda de Jesus, a história vai ser interrompida. Todas as pessoas, nesse dia, terão que prestar contas a Deus de suas escolhas e modos de vida. Porque Jesus vem para julgar a terra. Ele vem para julgar a terra. Guarde isso. Ele não virá como cordeiro. Ele não virá como um profeta. Ele virá como rei dos reis. Senhor dos senhores. E a Bíblia mostra para nós que então, na sua vinda, haverá um grande julgamento. Fase final da humanidade se encerra e todas as pessoas serão julgadas. Mateus descreve esse julgamento de uma forma diferente. Ele diz o seguinte, Mateus 25, 31. Se você puder abrir a sua Bíblia, me acompanhe. Mateus 25, 31, 33. Olha a forma como Mateus descreve esse momento, esse grande julgamento. Ele diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É o que eu falei, ele vem como rei, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem vai ouvir isso, segundo Mateus, é aqueles que são chamados de cordeiro ou de ovelhas. Pessoas que cumpriram a vontade de Deus, que lutaram para viver em santidade, que foram fiéis a Deus, que não negociaram princípios, que não negociaram a fé, que não viveram de forma dissoluta. Então essas pessoas serão colocadas à direita do cordeiro naquele grande dia. E ele vai estar sentado no trono. E diante dele todas as nações, quem crê e quem não crê. Mas está nesse dia. O texto Apocalipse diz que mortos vão ressurgir, grandes e pequenos, reis da antiguidade, senhoras da antiguidade, todos prestarão contas a ele, o Cordeiro de Deus. Vocês estão percebendo como isso vai ser grande, maravilhoso? O Senhor que você serve não é simplesmente um cordeiro que morreu da cruz. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Príncipe, Senhor absoluto de todas as coisas. Tudo foi feito por ele, por intermédio dele e para a glória e honra dele. E ele então virá com os seus anjos e vai se assentar e julgar a terra. Eu falei, o Mateus fala de dois seres, né? Dois tipos de pessoas, aquela chamada de ovelhas, mas a outra chamada de bode, que estarão à esquerda. Olha no capítulo 25, versículo 41, o que vai acontecer com essas pessoas. É muito sério. Mateus 25, 41 diz, então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Grandes e pequenos, todos eles estarão diante de Jesus e todos vão estar prestando conta de suas escolhas, de suas opções, dos caminhos percorridos. Por isso que você constantemente tem sido avisado aqui nessa igreja que tem que tomar cuidado com suas escolhas e preferências, porque um dia você terá que prestar contas a Deus. O livro de Apocalipse diz que mortos, grandes e pequenos, estarão diante de Deus. E nesse dia livros vão ser abertos. E aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida não herdará a salvação. Isso é muito sério. Quando nós protestantes falamos que a salvação é pela fé, porque é bíblico, alguns de nós temos a mania de achar que é só dizer que crê. Aí eu creio, estou salvo. Quem crê é transformado numa nova árvore. Quem crê tem novos frutos. Então, para você ser salvo, você tem que mostrar os novos frutos. Você que diz, eu creio em Deus, mas continua se embriagando, drogando, se prostituindo, você não gera novos frutos. Você precisa ser transformado por Deus ainda mais. Vocês estão me entendendo? Não brinque, porque haverá um momento que a sua vida vai ser julgada. E o texto do Apocalipse diz que aquele que não foi achado com seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E nesse dia, o inferno e todas as outras coisas serão lançadas nesse lago de fogo. Em algum momento eu vou falar sobre isso em uma outra oportunidade. E eu preciso então fazer uma pergunta importante: de que lado você será colocado naquele dia? Olhe para a sua vida agora. Imagine-se no quarto sozinho, olhando no espelho. Sério, você e Deus. Você está sozinho. Eu não vou pedir para você responder nada aqui visivelmente. É você e Deus. Nesse dia, quando o pastor separar as ovelhas dos bodes e colocar as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, a pergunta é: de que lado você será colocado? Você já sabe. Você sabe. A sua vida aponta ou demonstra isso. Então, eu vou insistir na pergunta chata. Naquele grande dia, de que lado você será colocado? Vou fazer uma outra pergunta. Você quer passar a eternidade longe de Deus? Aí você pode responder, sim ou não? Você quer passar a eternidade longe de Deus? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? A alma é eterna. A morte terrena apenas rompe essa existência na terra. Todos nós viveremos para sempre. E existem duas formas de viver para sempre. Nossa alma, ou junto de Deus, naquilo que chamamos de céu, ou longe de Deus, aquele local de sofrimento, de angústia. Nós cremos que aquele que não conhece Jesus, que não tiver a sua vida lavada e redimida pelo sangue de Jesus, após a morte sofrerá eternamente. De que lado você será colocado? O lado onde você estará naquele dia vai determinar o local onde você vai passar a sua eternidade. Já falei, você tem duas opções para um lugar onde passar a eternidade, no céu ou longe de Deus. Me permita rapidamente falar do céu. Há 276 vezes os escritores bíblicos falam sobre esse lugar incrível. E a descrição bíblica sobre o céu é maravilhosa. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de choro, de ranger de dentes. Mas o céu, a Bíblia diz, não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá fome, não haverá sede. Naquele dia, naquele lugar, toda lágrima será enxugada. O apóstolo Paulo, um dos homens com mais comunhão com o Senhor, visualizou o reino dos céus como ninguém. Ele foi arrebatado aos céus e viu coisas extraordinárias. E ao falar sobre o céu, ele diz que no céu, Deus separou coisas que nenhum olho humano viu, nenhum ouvido ouviu. São as coisas que Deus preparou para os seus escolhidos. Paulo não viu, ele só soube. O céu é um lugar maravilhoso, extraordinariamente acima de tudo que conhecemos nessa realidade. O livro de Apocalipse descreve o céu como a Nova Jerusalém. E a descrição do Apocalipse é tremenda. Ele diz que é uma linda cidade. Olha o que Apocalipse 21 diz. Eu vou parafrasear a parte do texto. Apocalipse 21, versículo 21 em diante. Diz que nesse lugar tem 12 portas de 12 pérolas. Cada porta feita por uma única pérola. Ele diz que na rua principal dessa cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Ele falou também, o autor do Apocalipse, que não havia templo nessa cidade. Sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Ele também diz que a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus vai iluminar e o Cordeiro será como uma grande candeia. Também há portas que nunca serão fechadas. Nela jamais, diz o texto bíblico, vai entrar alguém impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Será que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Você tem certeza de que está salvo? E vou repetir essas duas perguntas. Você corre o risco de passar a eternidade longe de Deus? Você tem certeza da sua salvação? Deus já enxertou uma convicção plena, irrefutável, de que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Esse grande livro vai ser aberto naquele dia. E nomes serão chamados. E uma terceira ou quarta pergunta chata, será que o seu nome será chamado? Crentes, irmãos e irmãs, nos preparemos para esse momento que pode ser a qualquer momento, a qualquer instante. Se prepare, ele está vindo. Para de seguir qualquer pessoa, para de fazer qualquer coisa. Lembre-se, tudo que você faz deve ser para a honra e glória do Senhor. Você tem que ser fiel a Deus. Você é fiel a Deus em todas as coisas? Você é fiel a Deus em todas as coisas? Estava ouvindo um pequeno vídeo, alguns anos, na internet, que relatava a história de um irmão. E então ele foi chamado a fazer algo errado. Isso passou, inclusive, no Fantástico. A fazer algo errado, que lhe daria muito dinheiro. E a proposta foi o seguinte: ninguém está te olhando, ninguém está vendo. Se você roubar, se você defraudar, ninguém vai saber. E aquele irmão disse: mas o Senhor a quem eu sirvo estará me vendo. O Senhor a quem eu sirvo estará me vendo. Às vezes a gente esquece disso. Você vai um dia estar diante do Senhor. Agora, o que você deve fazer para estar do lado certo? O que você deve fazer para naquele dia ser colocado do lado certo? O que você deve fazer para que o seu nome esteja escrito no livro da vida? A primeira coisa que é muito importante ser destacada é que você só vai para o céu através de Jesus. Não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se alguém diz que através de um determinado ritual você vai para o céu, papo furado. Você só vai para o céu através de Jesus. Ele é o caminho, ele é a ponte. É ele quem pode nos salvar. Ah, e uma outra coisa importante de saber é que você só tem uma oportunidade para aceitar Jesus como Senhor. E a oportunidade enquanto você está nessa terra. Abra comigo o texto de Hebreus. Abra comigo, Hebreus 9, 27. Esse texto eu preciso que você abra. Hebreus 9, 27. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu adoraria se de fato houvesse a possibilidade de reencarnação. Eu adoraria. Seria legal. Você teria uma nova oportunidade. Não seria legal? Seria legal. Mas será que isso é possível? Eu adoraria acreditar que, mesmo eu morrendo sem Jesus, através da oração de alguém nessa terra, depois da minha morte, eu entro num lugar chamado limbo e eu vou ter uma nova oportunidade de ser salvo depois da morte. Eu adoraria se isso fosse verdade. Mas vocês querem ouvir conto da carrochinha? Carrochinha? Carochinha. Eu sempre erro. Obrigado. É carochinha. Estou certo? Agora... eu adoro ver historinhas, lendas, né? Mas eu pergunto, você quer ouvir lendas, conto da carochinha? Ou quer ouvir a verdade? É sério? Você quer ouvir um bate-papo legal que vai te levar lá nas alturas? Em algumas reuniões você parece que você fuma um baseado espiritual. Estou numa nas, Jesus me ama, não existe isso, querido. Quando a gente aceita Jesus, os pecados são perdoados, a acusação do inimigo cai por terra, e a alegria invade a minha alma, e certezas absolutas grudam no meu ser. Mas Hebreus, capítulo 9, 27, você demorou a encontrar, e o pastor não vai esquecer. Meu telefone aqui tocou, mas eu comecei a dar o start inicial, não sei quanto tempo eu tenho, mas vou encerrar nos próximos 5 minutos. Hebreus 9, 27, se você achou, diga amém. Amém. E como aos homens está ordenado morrerem duas vezes? Não? Deixa eu aumentar aqui. Não, não é duas vezes? É morrer quantas vezes? Uma vez só? Eu só tenho uma chance. Você só tem uma chance, é isso? Não é duas. Peraí, deixa eu ler aqui. Aí piorou. Está aqui, olha. Como os homens, está ordenado morrer o quê? Uma só vez. E depois disso vem o quê? O juízo. E a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Ir para o céu é algo impossível, ser humano. Para você chegar lá, você precisa de Jesus, você precisa dele. Todos os textos dizem que os homens pecaram e nós estamos destituídos da glória de Deus, só somos justificados. Nos tornamos justos gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Quando você confessa e aceita Jesus como Senhor e Salvador, você se torna herdeiro do céu. Mas lembre-se, se você é transformado, você tem que gerar novos frutos. Claro, no início da conversão, alguns de nós ainda geramos espinhos e às vezes geramos fruto. Mas é isso que com o tempo vai mudando. Tem que mudar. O problema é que tem crente que ele se converte, a conversão eu comparo com aquele carrão. Você estava andando no Fusquinha, Fusquinha não, tem gente que gosta do Fusquinha ainda. Um Kalenbeck lá do Roberto Carlos, bem velho, que já não anda sem bateria, sem nada. E aí, em seguida, você entra no baita de um carrão dos céus. E aí você fica todo animado. Anda 5 quilômetros, estaciona. Você pode ir mais adiante, você estacionou. Tem crente que está estacionado desde a conversão. Ele não gerou novos frutos. Ele se encontrou com Cristo, mas não consegue gerar frutos, sabe por quê? A sua alma está dividida. A sua vida está em 2 mundos, o espiritual e o terreno. E os seus pés estão mais na terra do que no céu. Preste bem atenção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto continua, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. O inferno não foi feito por seres humanos. A Bíblia diz que foi para o diabo e seus anjos caídos, demônios. Mas Jesus não veio para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não será o quê? Condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele vai voltar. Ele está voltando. A Bíblia diz que ele vai voltar como um ladrão. Não vai dizer a hora. Jesus, o Evangelho, nos conta a história de 10 virgens. Você já ouviu essa história? 10 virgens. 5 prudentes e 5 imprudentes. O noivo demorou. E o óleo da lamparina de 5 noivas acabou. O noivo demorou. O óleo acabou. E elas foram correndo buscar. E enquanto elas vão correndo buscar, comprar, fazer alguma coisa, o noivo veio, chamou as 5 noivas, fechou a câmara. E em seguida chegaram aquelas cujo o óleo, o azeite havia encerrado. E elas bateram na porta. E elas gritaram. Mas a porta estava o quê? Fechada. Como é que anda o óleo da sua lamparina? Você está se preparando para esperar, não importa quanto tempo. Quando você menos esperar, ele virá. A Bíblia diz: vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso, estáis após apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Agora uma escolha precisa ser feita, e a escolha é agora. Não há uma segunda chance. Após a sua morte, acabou. O que você escolheu aqui será lhe dado. Acabou. Simples assim. Há 2 lugares que eu sempre estou. Um lugar eu não gosto de estar. Não gosto de estar. Mas eu estou sempre lá. Constantemente eu estou em volta de um caixão. Com pessoas chorando. Constantemente. E eu sou daquele velho pastor que acompanha até o último momento. Até o último momento. Até o ato de fechar o túmulo. Porque a gente precisa ser apoiado, não é verdade? Então não importa quanto tempo, eu vou esperar até o momento final. E darei o último abraço em você, na família. São lugares que eu não gosto de estar, mas eu sempre estou. E toda vez que eu estou nesses lugares, Deus me lembra, Marco, um dia você vai estar diante de mim. Inevitável. Um dia você vai estar diante de Deus. Se você não tem certeza da salvação que lhe dá paz, você precisa ter. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor, agora é o momento. Após morrer, você vai ser julgado, vai ficar esperando o julgamento. E quando ele então voltar, os mortos vão ressurgir. Há outros eventos que um outro dia eu volto a falar, paralelo à vinda de Jesus. Mas o que basta é isso. Ele vai voltar. A quem você decide servir? A Jesus? Qual é a sua decisão? Você que está me ouvindo pela internet, você que está me ouvindo, não importa o dia ou a hora, você está me ouvindo agora, você precisa tomar uma decisão e parar de brincar. Um momento, o anjo vai bater a nossa porta. E isso pode acontecer antes da vinda de Jesus. Você então vai morrer. E depois da morte, haverá um julgamento. E eu espero que nesse dia você esteja acompanhado do maior de todos advogados. E quando então um anjo for julgar a sua vida, ele então vai estender as mãos e diz: não, fecha esse livro de pecados. Fecha o livro das anotações. Lá na cruz eu paguei um preço. Eu risquei toda a dívida. Eu me desfiz de todo o pecado dele. Ele é meu servo. Ela é minha serva. Nada, não há nenhuma condenação sobre aquele que crê em Jesus. Ele, ela, pode entrar, porque eu dei a minha vida por ele, por ela. Fica de pé. Eu não sei se você vive a vida cristã de forma séria ou não. Mas lembre-se, se na vinda do Senhor você estiver vivo ou não, você vai ser julgado. Eu espero que Jesus seja Senhor da sua existência. Ergue as suas mãos bem altas aos céus.